E esse foi o primeiro bloco do Dr. Brega, em homenagem aí ao grande Rossini Pinto. E a gente tocou aí três super versões que são de autoria dele. Não Devo Mais Ficar com The Fevers, em seguida Pensando Nela com Golden Boys e encerrando o bloco Porque Brigamos com Diana. E uma coisa muito engraçada dessas versões é que a intenção do versionista não era fazer uma tradução das letras ali, passar o mesmo significado do original. O cara criava algo totalmente diferente, né? Só aproveitava a melodia mesmo. Por exemplo, essa primeira que a gente tocou, Não Devo Mais Ficar, do The Fevers, o original é Have You Ever Seen The Rain, do Creedence. Eu queria pedir para vocês não repararem no meu inglês tosco, meu inglês Joel Santana. É só para dar um exemplo aqui para vocês, né? Have You Ever Seen The Rain, que em português é Você Alguma Vez Viu a Chuva? E o Rossini Pinto teve a brilhante ideia de transformar em Não Devo Mais Ficar. E ficou essa versão muito legal aí do The Fevers, eu pelo menos gosto muito. Esse negócio de versão é um negócio que divide muitas opiniões, né? Uns amam, outros odeiam. Tem várias que eu gosto, tem várias que eu detesto. Mas, enfim, tem gente que é muito boa e competente para fazer. E, no caso do Rossini Pinto, todas são muito legais. E depois dessa demonstração que ninguém pediu do meu inglês, que é bem precário, deu para ver, né? Vamos de música, que é o que interessa. Agora com vocês, Vando. Sei que já não é pura, teu passado é tão forte, pode até machucar, moça. Dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento todo em minhas mãos. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Moça, sei que já não é pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento tudo em minhas mãos. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, correr de amor me perder. Você, meu bem, eu gostaria de dizer, mas sei que vai ser um perigo. Vai ser um perigo. Vai ser um perigo. Se pensamento falasse, você não falava mais comigo. Eu fico sempre a te olhar, nem queira saber o que estou a imaginar. Prefiro que você não queira nem saber. Eu gostaria de dizer, mas sei que vai ser um perigo. Vai ser um perigo. Vai ser um perigo. Se pensamento falasse, você não falava mais comigo. Pensamento falasse, você não falava mais comigo. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Oi, doutor Brega, o senhor é casado? Sim. Casado com a saudade e amante da música, bebê. Sinto o corpo todo arrepiar, é só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. Saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. demorei demais a procurar o que vi no seu olhar, esse olhar tão diferente. Diz que guarda o verdadeiro amor e me fez um sonhador como estou agora. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. E vocês acabaram de degustar mais um bloco musical caprichado do Dr. Brega. E a gente ouviu nesse bloco Moça com Vando, verdadeiro hino aí do mestre Vando. Em seguida, Se Pensamento Falasse com Gerry Adriani, composição de um tal Raulzito, que anos mais tarde ficou conhecido do grande público como Raul Seixas. Pra quem não sabe, Raul Seixas, antes de se tornar essa lenda do rock nacional, talvez nosso maior roqueiro BR, era um grande produtor de discos na gravadora CBS. Sim, ele além de produzir também compunha para as grandes estrelas populares da época, para o casting da gravadora. Tem muita música que fez muito sucesso nessa época e que era de autoria do Raul Seixas, que na época atendia por Raulzito. Eu vou fazer um programa qualquer dia desses resgatando essa fase do Raul. Eu acho que vai ser muito legal. E encerrando o bloco, Miragem com Cícero Rossi. E aqui o doutor não receita remédio, receita Valdir Reginaldo e um copo americano de café sem açúcar. E agora com vocês, José Roberto. Aumenta o som porque você está no Doutor Brega. Assim eu me lembro do que passei. tem um amor melhor que o seu. Contigo perdi. Devolva-me a grande esperança, suprema aliança que eu possuí. Devolva-me o tempo exigido, contigo perdido, que em vão eu vivi. Devolva-me os doces beijinhos e outros carinhos que te ofereci. Devolveste cartinhas, bilhetes que afinal te enviei com prazer. Porém, o que mais me interessa, isto jamais poderás devolver. Contigo perdido, que em vão eu vivi. Devolva-me os doces beijinhos e outros carinhos que te ofereci. Devolveste cartinhas, bilhetes que afinal te enviei com prazer. Porém, o que mais me interessa, isto jamais poderás devolver. Devolva-me. Vai pra lá, vem pra cá, rock, rock. O rock não veio, Silvio, mas o Dr. Brega está aqui. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto, que eu já nem sei o que fazer pra te agradar. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto, que a minha vida se resume em te adorar. Você precisa ver que eu te amo tanto, que às vezes tenho até vontade de chorar. Você precisa terminar esse meu pranto e essa tristeza que não quer mais me deixar. Preciso tanto que você me ajude a ser feliz, pois você é pra mim o amor que eu sempre quis. A gente ama e nem sabe explicar porquê, e eu só sei que eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto. Você precisa ver que eu te amo tanto. Você precisa terminar esse meu pranto. Preciso tanto que você me ajude a ser feliz, pois você é pra mim o amor que eu sempre quis. A gente ama e nem sabe explicar porquê, e eu só sei que eu gosto tanto de você. E esse foi mais um bloco musical do nosso programa. Vocês ouviram Tenho um Amor Melhor que o Seu, José Roberto, Devolva-me, Boleiraço do Anísio Silva, e Eu Gosto Tanto de Você, com Nelson Ned. E agora eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Selecionando as músicas para tocar aqui no programa, eu comecei a me sentir um pouco incomodado sobre o real conceito de brega. E como conceitual nosso programa também. Afinal, o que é mesmo brega? Existe quase um consenso aí a respeito de alguns artistas, como Reginaldo Rossi, que assumiu isso para si e até se auto-intitulou como Rei do Brega. Mas existem alguns artistas que algumas pessoas colocam nessa mesma prateleira, mas não fica muito claro se a gente pode atribuir essa classificação, esse rótulo, digamos assim, à música que eles fazem. Como Roberto Carlos, Fábio Júnior, Roupa Nova, Joana. E foi aí que eu resolvi perguntar pro ChatGPT. Afinal, o que é brega? E eu vou compartilhar a resposta agora com vocês. É um pouco longa, mas vale a pena ouvir. Vou pegar o celular aqui para ler para vocês. Espera aí. Vamos lá? Brega não é um gênero, é uma atitude estética e emocional. O brega nasceu como um rótulo pejorativo, usado pela elite cultural dos anos 70 e 80 para desqualificar artistas populares, românticos e melodramáticos. Mas com o tempo, esse termo foi ressignificado. Hoje ele representa uma estética de exagero emocional, da sinceridade sem filtros, daquilo que é demais e, por isso mesmo, verdadeiro. O brega fala de dor, de paixão, de abandono, de ciúme, de saudade, sem medo de ser piegas. É o oposto da ironia. É uma emoção nua. Existem camadas de brega. Podemos pensar em três grandes linhas. o brega raiz ou o romântico popular dos anos 70 e 80. Esses são os clássicos da dor de cotovelo das rádios AM e dos salões de bairro. Bartô Galeno, Lindomar Castilho, Valdir Soriano, Odair José, Agnaldo Timóteo, Amado Batista, Fernando Mendes e Paulo Sérgio. O brega chique ou romântico de FM. São artistas que vêm da mesma escola emocional, mas com produção mais polida e próxima da MPB ou da música pop. Fábio Júnior, José Augusto, Kátia, Rosana, Joana, Biafra, Roupa Nova em partes. Esses ficam no meio termo. Não são brega raiz, mas carregam a mesma sensibilidade romântica e melódica, só que com roupagem mais moderna. O brega ícone, ou o rei do sentimentalismo refinado. E aqui entra quem transcende rótulos, mas influenciou todo o universo do brega: Roberto Carlos. Ele começou na Jovem Guarda e virou símbolo do romantismo nacional. E suas músicas moldaram o gosto de quem mais tarde seria chamado de brega. Ou seja, ele é a origem emocional, mesmo que não se enquadre no termo de forma pejorativa. E a conclusão que eu cheguei é que tudo e nada pode ser brega. Eu acho que nem críticos, nem historiadores, nem músicos chegaram num consenso sobre isso. Então, eu posso dizer que brega é tudo que é sincero, tudo que fala sem filtro, direto ao coração. Brega é o Dr. Brega. E chega de falação ou vocês vão dormir daqui a pouco. E agora com vocês, Agnaldo Timóteo. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento, por um momento pensar que você pensa em mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Mesmo que exista outro amor que te faça feliz, se resta em sua lembrança um pouco do muito que eu te quis, onde você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento, por um momento pensar que você pensa em mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Quando você se lembrar, não se esqueça que eu. Eu consigo apagar você da minha vida. Onde você estiver, não se esqueça de mim. E vocês acabaram de ouvir aqui no nosso programa Não Se Esqueça de Mim, com Agnaldo Timóteo. Faixa do CD Em Nome do Amor, Agnaldo Timóteo canta Roberto Carlos. Esse álbum aí o Timóteo gravou em 1998, só com canções do Rei Roberto Carlos. Em seguida, Coração de Papel, com Sérgio Reis. E encerrando o bloco, Tema para Jovens Enamorados, The Jet Blacks, uma instrumental aí para fechar o bloco com chave de ouro. E não se esqueçam de seguir a rádio lá no Instagram, Rádio Garagem Retrô. E para você que está chegando agora, eu estava lendo um texto, na verdade uma pesquisa que eu fiz no ChatGPT, sobre a definição do que é brega, né? Porque não é um estilo musical, não é um gênero, um ritmo, então é muito complexo. E cada um entende o que é brega de um jeito diferente também, né? Existe um consenso sobre alguns intérpretes, sobre outros não. Então, no bloco anterior, a gente estava falando sobre isso, sobre essa pesquisa muito interessante que eu realizei aí através do ChatGPT e trouxe para cá. Eu quero indicar aqui para vocês agora fontes complementares dessa pesquisa que eu apresentei aqui. A primeira delas, né? Só lembrando que eu não estou ganhando nada de ninguém. Aliás, eu queria mandar um abraço para o Paulo César de Araújo, se ele estiver escutando a gente. Paulo César, eu sou muito fã do seu trabalho. Se você não estiver escutando o nosso programa, eu espero que um dia você venha escutar, porque eu ficaria muito feliz. Agora, sem enrolação, a primeira indicação é o livro Eu Não Sou Cachorro Não, Música Popular Cafona e Ditadura Militar. É um livro do biógrafo Paulo César de Araújo, que também é autor da biografia Roberto Carlos em Detalhes. Aquela biografia polêmica sobre o Roberto Carlos, que foi bem problemática e deu bastante dor de cabeça para o autor. E a segunda indicação é uma live que o cantor Ayrton Montarroios fez em 2020. E vocês vão encontrar essa live no YouTube do Ayrton Montarroios, vocês digitam lá brega, o gênero e suas questões. Essa live do Ayrton foi gravada em 2020, na época da pandemia, e é muito interessante, é quase uma aula de história da música popular brasileira, e o Ayrton problematiza bastante também sobre o valor estético e cultural desses cantores, né? E vale muito a pena vocês irem lá conferir. Então, só recapitulando para vocês, a primeira indicação foi o livro Eu Não Sou Cachorro Não, Música Popular Cafona e Ditadura Militar, do Paulo César de Araújo. E a segunda indicação foi a live do Ayrton Montarroios, Brega, o Gênero e Suas Questões, de 2020. Doutor Brega também é cultura. E agora com vocês, Reginaldo Rossi. Aumenta o som! Voltava e nunca mais voltou. Você disse que me amava, mas sozinho me deixou. Você disse tanta coisa, mas tão depressa esqueceu. E na hora da partida, quem chorou fui eu. Hoje eu tento não pensar mais em você. Faço tudo pra poder lhe esquecer. Mas o amor que eu sinto é mais forte que eu, porque ainda amo você.